Eu vou conversar agora com o secretário municipal da Fazenda aqui em Foz do Iguaçu, Ademar da Silva. Ele vai falar com a gente a respeito desse novo modelo de sistematização da fiscalização fazendária aqui da cidade, que vai movimentar a administração em 2014. Boa tarde, secretário. Boa tarde, dona Cris Pinheiro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Secretário, o que implica essa mudança aí? Como é que vai funcionar esse novo modelo aí da fiscalização na Secretaria da Fazenda? Na verdade, estamos com implantação de um modelo que vai dar mais garantia, maior garantia de fiscalização para o contribuinte, vai dar uma maior transparência do serviço, né? E garantindo também que o contribuinte tenha uma maior verificação se o serviço que está sendo realizado, né, está sendo realizado uma ordem da Secretaria da Fazenda, entende? Então essa fiscalização vai ser centralizada no secretário, né? E ele vai determinar quais são as empresas, quais são as localizações que vão ter fiscalização através de uma ordem de serviço. E isso vai dar essa ordem de serviço vai ter um identificador de que quando o contribuinte receber, ele vai ter condição de verificar se essa ordem de serviço ela se originou realmente do órgão público, né? E depois de realizar esse serviço, o fiscal vai comunicar ao secretário qual foi o resultado da fiscalização, né? Quais foram as medidas tomadas pela fiscalização no determinado caso, né? Então, seria mais para dar uma transparência e uma forma de modernizar a fiscalização do Paraná, já que de Foz do Iguaçu, já que o Estado do Paraná também já utiliza a mesma modalidade e a Receita Federal também, né? E, secretário, então, isso também... Dar uma agilidade e uma modernização na parte de fiscalização. Sim, e esse novo sistema, secretário, também vai ficar mais fácil para planejar todas as ações, né, de fiscalização do município, né, e também, assim, otimizar também a elaboração do calendário de atividades, né? Isso ajuda tanto para o servidor, como o senhor já falou, quanto para o contribuinte. Com base nisso daí, dá para a gente montar uma equipe daí para a gente pensar mais na fiscalização, né? Ao invés de estar trabalhando com assuntos esparsos, a gente trabalhar já mais na informação que nós temos no sistema. Um exemplo que posso dar é algum determinado setor que tem uma redução drástica no recolhimento de impostos, né? Com isso a gente pode verificar se ocorreu algo que veio a dar esse problema, né? Ou se está tendo uma sonegação grande no setor, entende? Com isso a gente pode fazer um trabalho melhor nesse sentido, né? E também fazer uma ordem, um organograma de serviço, né? Para a longo prazo, né? O que vai ser feito a longo prazo, não apenas a curto prazo, né? E óbvio que se tiver alguma denúncia, essa denúncia pode ser incorporada no serviço e distribuída para que seja feita a averiguação normal, né? Será, secretário, então, que isso vai melhorar a vida de todo mundo, né? Como já falamos, tanto dos contribuintes quanto dos servidores, e também é uma maneira de dar transparência aos trabalhos da Prefeitura Municipal. Exato, principalmente a transparência, né? Isso que nós queremos, que tanto o contribuinte quanto a população saiba o que está sendo feito e o que está sendo realizado. É claro que muitas informações a Secretaria da Fazenda não pode fornecer em razão do sigilo fiscal, né? Mas pelo menos o contribuinte que está sendo fiscalizado, ele sabe que está sendo... Não apenas, tem apenas a fiscalização dele, como também esse serviço será prestado conta posteriormente para o secretário e, consequentemente, o prefeito, né? E como que a população vai ter acesso a esse novo sistema, secretário? A população, por envolver a maioria, na verdade, das informações que ele está fazendo, é protegido pelo sigilo fiscal, né? Então, na verdade, quem vai ter essas informações da fiscalização é o contribuinte, entende? Nós pretendemos colocar um portal na internet, né? E quando o contribuinte receber a ordem de serviço, ele possa fazer a verificação se essa ordem realmente ela é uma ordem que se originou da Secretaria da Fazenda, entende? Evitar problemas de que alguém possa se aproveitar de utilizando o nome de algum fiscal para que faça alguma fiscalização que não se originou da fazenda, evitando dessa forma fraude contra o contribuinte, né? É isso aí, uma das ações, das últimas ações feitas pelo prefeito Reni Pereira, secretário no final de 2013, né, que foi esse contrato firmado com a empresa. Tem uma empresa que vai ser responsável por toda essa modernização e também pela implantação desse sistema aqui em Foz do Iguaçu. Exato, essa empresa, a Falcone Auditoria, né, então ela vai trabalhar nos contratos da saúde, né, da Secretaria da Saúde, a princípio, né, e vai trabalhar na questão da fiscalização e a questão de melhoria da arrecadação do município. Não é aumento de tributo, e sim melhorar o sistema de fiscalização, o sistema de controle tributário para aumentar a arrecadação, evitando a sonegação fiscal. Tá certo, então, secretário. Então, a partir, apresentou esse plano, esse novo modelo para o prefeito Reni Pereira na última terça-feira. Né? Em quanto tempo o senhor acredita que vai poder ser implantado já e começar a poder usufruir os contribuintes e os servidores desse novo sistema? Nós estamos terminando de elaborar o decreto agora. E daí nós vamos ter que sentar com a empresa de tecnologia e informação para fazer algum ajuste no sistema de fiscalização, né? Então, logo esteja pronta essas alterações necessárias, já vamos implantar o sistema o mais rápido possível. Tá vamos certo. Verificar se no máximo até o começo de fevereiro, que já começam a retornar de férias os fiscais, já tenhamos a todas as alterações já prontas para a gente começar já o 2014 já trabalhando com o novo sistema já. A gente vai acompanhar de perto então e ver se o que isso vai trazer de bom mesmo aqui na administração. A gente fazemos votos, né, secretário, que realmente isso otimize e principalmente, como o senhor falou, né, que dê transparência aos trabalhos do Executivo Municipal. Sem dúvida nenhuma, esse é o principal objetivo.